que contar. Suas dores, suas feridas nos seus dias maus. Expor sua vergonha feito irracional. Abrir seu coração pra qualquer um que para pra escutar. Pra que falar? Só pra ficar na mira, só pra se expor. Provocar decepção, tristeza e dor. Contar pra gente que não quer ver o seu bem. Tem que mudar daqui pra frente agora. É só se calar. Se tranque no seu quarto e comece a chorar. Secreto, Deus lhe ouve, vem lhe ajudar. É por falar que a sua vida vive nesse vai e vem. E a sua vida não interessa a ninguém. Faça com a sunamita e diz: vai tudo. Dias maus.